Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Alfas, estamos de volta em mais um AlphaCast para todos vocês. E desde já, de antemão, pedindo desculpa a todos vocês, porque não postamos um AlphaCast semana passada, um episódio novo semana passada. O motivo é motivos pessoais, motivos de trabalho, mas vamos postar hoje um episódio novo. Falei para todos vocês no episódio passado, foi um drop, e vez por outra nós estaríamos colocando no ar episódios do meu antigo MisturaCast, meu saudoso MisturaCast. Episódios esses que tem a ver com a temática do AlphaCast, aquilo que o AlphaCast propõe de falar sobre assuntos polêmicos, assuntos que venham nos trazer uma reflexão. E dessa vez, nós estaremos colocando para todos vocês, um episódio do MisturaCast foi gravado há algum tempo atrás, falando sobre o filme O Resgate do Soldado Ryan. Esse episódio é muito bacana, episódio muito bom, um episódio que nós gravamos e que nós tiramos muitas experiências, muitos ensinamentos bons. Tivemos a presença do nosso amigo Giovanni Araújo, o Gidio, lá do Cinema com Rapadura. Vocês conhecem aí, vocês escutam o Cinema com Rapadura. Tivemos a presença do nosso amigo Dinho Corleone, lá do Cabine do Tempo. Olha, só fera, hein? Tivemos a presença também do Igor Alcântara, o Igor lá do TemaCast. Então, três podcasts de peso, três representantes de peso participaram desse episódio, dessa gravação conosco, comigo e com o Euler na época, que era um dos integrantes do MisturaCast. Então, eu estou colocando mais esse episódio, relembrando para vocês que não escutaram, vocês escutarem, vocês já escutaram, relembrarem desse episódio, ficou muito bacana, e eu não podia deixar passar, não podia deixar que esse episódio se perdesse, ninguém mais escutasse esse episódio, porque foi um episódio realmente muito bom, e cai dentro daquilo que o AlphaCast se propõe. Sexta, eu prometo a todos vocês que sexta episódio novo, episódio gravado, novíssimo do AlphaCast, aonde nós falaremos sobre a música no nosso Brasil. Então desde já eu já abro aí qual é o tema para todos vocês do episódio de semana que vem, para que todos vocês saibam e esperam atenciosamente. O tema será sobre a música brasileira, o que nós estamos vendo hoje, o que realmente a música brasileira ainda tem de bom, o que realmente ela ainda deixa a desejar. Desde já, mil desculpas novamente para todos vocês, só agradecemos a todos vocês que nos compreendem e que estão conosco e que estão entendendo que nós estamos em um momento de renovação do AlphaCast esse ano, muitas coisas vão acontecer e nós estamos aí tentando aí começar a manter uma periodicidade, que foi um dos feedbacks que nos deram, manter uma periodicidade para todos vocês. Acontece que por algum motivo ou outro, pessoal ou de trabalho, às vezes não dá para postar, às vezes nós temos que fazer aquilo dentro do possível, mas muito obrigado a todos vocês. Lembrando a todos vocês, não esqueçam de deixar os seus feedbacks, deixe os seus comentários aqui nessa postagem, seus comentários lá no nosso e-mail, não esqueça o nosso e-mail, que é o papoalfa@gmail.com. Vocês podem comentar, dar feedbacks, dizer o que a gente tem que melhorar, o que vocês acham do Papo Alfa. Não se esqueça de assinar o feed para vocês receberem sempre a atualização dos novos episódios. feeds.feedburner.com/alphacast. Aí o link também está na postagem. Twitter, @PapoAlfa. E o Telegram é o de sempre. Então, pessoal, nós precisamos muito dos feedbacks de vocês. Eu sempre falo isso. A nossa page lá no Facebook é facebook.com/PapoAlfa. Muito obrigado a todos vocês que estão nos escutando. A gente sabe que tem muita gente que escuta. Às vezes é difícil. Muito obrigado a todos vocês que nos escutam. E é isso, pessoal. Fiquem com esse episódio. Episódio muito bom. Episódio muito bacana. Vocês vão curtir muito. Aprendemos demais sobre a guerra. Tudo que aconteceu na guerra. Todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. As lições que nós temos que aprender de tudo isso. E curiosidades acerca da Segunda Guerra Mundial. Trazendo como base esse filme espetacular de Steven Spielberg, que foi O Resgate do Soldado Ryan. Ok? Valeu. É isso aí. Fiquem com o episódio. É Em 1998, Spielberg deu pra gente um dos melhores filmes de guerra que Hollywood já poderia ter feito. Esse filme é O Resgate do Soldado Ryan e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse clássico, esse filme tão bacana, esse filme tão bom e que traz tantas mensagens legais, bacanas, tantas mensagens de reflexão. E hoje estou aqui com uma turma bem bacana pra gente poder falar sobre esse filme. Você que tá escutando aí, amigo misturado, eu sou o Marcos Winchester e sim, eu pensava que o Demolidor estava nesse filme. Tamo de volta, Mistura Maníacos, mais um cast. E se o Capitão Nascimento estivesse nesse filme, ele ia falar, se for pra cair, cai atirando. E eu sou o Igor Alcântara e hoje a gente vai falar aqui de um dos melhores filmes de guerra já feitos. Oi, aí galera, eu sou o Dinho Corleone e cara, pra uma pessoa velha que nem eu, que vi no cinema esse filme, eu vou falar a verdade, eu sou tão atrapalhado quanto aquele cara que tirou o capacete na hora do tiroteio, cara. Nossa senhora! Nossa! Ou então o cara que leva um tiro, né? Que ele tá no rádio lá, né? Sim, também, cara. Giovanni Araújo, posso dizer pra vocês com toda seriedade, a frase que marca a minha vida: faça por merecer. Nossa, pô, é foda demais. Essa frase é foda. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre O Resgate do Soldado Ryan, esse filme tão bacana. E é isso aí, gente, vamos lá pro nosso cast. Minha família está aqui hoje. Quiseram vir comigo. Honestamente, não sabia o que ia sentir voltando aqui. Todos os dias, penso no que você me disse naquele dia na ponte. Tentei viver a vida o melhor que pude. Acho que consegui. E que, pelo menos aos seus olhos, eu tenha honrado o que fizeram por mim. É isso aí, gente, estamos chegando e hoje nós vamos falar, como vocês viram, nós vamos falar sobre um clássico, né? Um clássico dos filmes de guerra. Esse que para muitos e para mim é o melhor, um dos melhores ou o melhor filme de guerra já feito. Steven Spielberg ali botando para quebrar, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente começando ali do dia D. E hoje nós vamos falar, vamos discutir, vamos ver todas as nuances que esse filme nos traz, esse filme tão espetacular. Como o próprio Giovanni já falou aqui em off, esse celeiro de talentos aí que o Spielberg nos deu. Então, pra começar, pra gente começar aqui, todos já sabem, né, a direção é de Steven Spielberg, ele também assina parte da produção. O roteiro foi do Robert Rodet. Aí o orçamento foi de 70 milhões, galera. Orçamento de 70 milhões. E o filme aí rendeu mais aí de 400 milhões de dólares. Então, 1998 ali. E eu acho que tava bem no auge, assim, de filmes de guerra, de falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar, vamos discutir aqui, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez aos amigos que estão aqui, ao Giovanni Araújo, mais uma vez aqui com a gente. Giovanni, obrigado, valeu aí, cara, por mais uma vez ter aceitado aí o convite e a gente tá aqui falando desse filme maravilhoso. O Dinho Corleone, lá do Cabine do Tempo, valeu, Dinho, obrigado mais uma vez, cara, por estar aqui. Opa, tranquilo, sempre é bom gravar com amigos aí. É isso aí, e o Igor, né, gente, o Igor Alcântara, do Mundo Freak, né, e também escritor Igor Alcântara. Igor, valeu, cara. Obrigado mais uma vez também. Tá, o prazer é meu em participar com vocês. Valeu, obrigado. E o desprazer que eu tenho de, novamente, ter o Euler aqui, né? Fazer o quê, né? É um desprazer, mas fazer o quê, né? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre esse filme tão maravilhoso, tão magnífico, O Resgate do Soldado Ryan. Não me abandone aí agora, senhor. Me ofendi, Senhor. Escute-me, Senhor. Ó, minha força. Vinde ajudar-me. Então, galera, qual foi o primeiro contato, assim, que vocês tiveram com o filme? Pra gente já começar, assim, a falar o que esse filme trouxe, assim, de mensagem e tal. Porque ele tem uma mensagem, apesar de ser sobre a Segunda Guerra Mundial e ter guerra e tudo mais. Mas o filme, sim, traz uma mensagem. Pra mim, ele traz uma mensagem de valor à vida, sabe? De valor a você ter tudo que você tem de melhor. Uma guerra, ela pode te tirar, sabe? Ela pode te excluir disso. Então, Giovanni, você que é o cara que temos aqui, que você sabe de tudo sobre guerra, sabe de tudo sobre exército, sabe de tudo sobre essas questões aí. O que você pode nos falar, Giovanni Araújo? Primeiro, pelo menos aí, pelo amor de Deus, não saber tudo. Quem sabe tudo não sabe nada. Isso aí já, vamos dizer logo que... Verdade, é. Quem sabe tudo sabe nada. Então tem que primeiro dizer o seguinte. Não, a gente tem a oportunidade de ter um foco, de conhecer alguma coisa a mais, mas não é o, digamos assim, o dom de ter a total arrogância de dizer que eu sei tudo. Isso já é um ponto facultativo, mas vamos ao mais importante. O que a gente pode falar, retratar esse filme é o seguinte: todo grande diretor sempre se esmera pelo seu currículo. E o Spielberg já tinha dado no drama, o Spielberg já tinha dado na comédia, o Spielberg já tinha dado na aventura, e o Spielberg estava precisando de fazer um filme de guerra. Então, dentro do currículo do trabalho do Spielberg, ele encalhou também uma data importante, que 1989 seria exatamente os 60 anos... do início da Segunda Guerra Mundial. E muita gente já estava falando, nós estamos perdendo nossos veteranos já estão falecendo. Porra, o cara que participou da Segunda Guerra Mundial, no começo da Segunda Guerra Mundial tinha 20 anos, estaria fazendo em 99 80 anos. Vocês concordam comigo, gente? Uhum. Seria um Ranger violento, entendeu? Seria uma coisa pesada. Só que boa parte das pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial é entre os 21 aos 19 anos, né? E essas pessoas já estavam morrendo. Não tinha como ter testemunhas para retratar do que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Então eles aproveitaram, como é que se diz assim, a situação do filme, né, que era para que acontecesse. Então foi uma oportunidade. E era um projeto antigo do Ryan. Spielberg já tinha caminhado com algumas coisas já, com alguns trabalhos importantes dentro da carreira dele como diretor. E faltava esse contexto, esse questionamento. E ele calhou uma data importante. Então começou a trabalhar em 98, e 98 foi a consagração do filme. O filme é de 98, tá? Porque ele começou a produção em 97, encaixando exatamente todos esses processos de um questionamento de um grande diretor. E ele já faz, tipo assim, uma lista de filmes, né? Porque os filmes de guerra que ele tinha feito antes foi um Minas 1941, que é uma comédia, né? Todo mundo sabe disso. Outro filme que tem alguma conotação de Segunda Guerra Mundial foi Indiana Jones. Sim. Não pensou. Entendeu, cara? Então, quer dizer, os filmes que ele tem de grandes referências, o outro grande filme que ele ia ter, mas não foi na mesma época, que foi o Lista de Schindler, mas foi bem depois. Não, foi antes, Giovanni. Lista de Schindler é de 93. É, de 93. Foi antes. Bem antes. Só que não é um filme dramático, não era um filme de guerra, é um filme de drama de guerra, entendeu? Mas não tinha tanto foco sobre isso, né? E ele tinha trabalhado com algumas coisas e ele teve acesso ao escritor Ambrose, que foi o escritor de Band of Brothers, entendeu? Já começando a provocar ele sobre isso. Então, quando ele começou o projeto do Soldado Ryan, já pensando nisso, teve contato com Ambrose também, que ele já começou a fomentar essa vontade de fazer coisas focadas na ótica do soldado, daquele que estava no combate. A guerra, como se diz, a expressão vista por baixo, entendeu? Você começou a ficar próximo daquele que estava no campo, o capitão, o sargento, o soldado. Então, nessa ótica, finalmente fizeram um filme que atendesse às necessidades. Um filme que já tinha feito essa correlação, alguma coisa desse tipo, foi Um Passo da Eternidade, que foi feito nos anos 50, ainda com Frank Sinatra, mas não tinha esse mesmo foco, e foi do ataque de Pearl Harbor, que ainda era uma propaganda americana. Uhum, sim. Já O Soldado Ryan foi um filme aberto, um filme dizendo sobre exatamente isso mesmo, um drama que é ao mesmo tempo é um filme positivo sobre o que você tem que aproveitar da vida, mostrando todo o horror da guerra, entendeu? Nossa, com o pedigree do Steven Spielberg. Sim. E como o Giovanni ele falou, Adonias, o Spielberg, pra quem não sabe, ele é filho de judeus. E ele nasceu em 46, logo no finalzinho da guerra. A guerra acabou em 45, maio de 45, e ele nasceu em 46. E ele sempre quis retratar a Segunda Guerra no cinema. Sendo que este foi um filme muito incrível. Horrível que ele fez, mas foi o terceiro filme que ele fez retratando a Segunda Guerra. Ele fez Império do Sol em 87, A Lista de Schindler, como vocês falaram, em 93. Depois ele fez O Resgate do Soldado Ryan. Ou seja, ele fez três filmes seguindo vários temas. Por exemplo, O Resgate do Soldado Ryan, uma visão dos soldados americanos. O Império do Sol, da invasão da China no Japão. Aí ele coloca o foco naquela família americana, com personagens principais serem americanos. Isso da questão do cinema. Não te corrigindo, viu? Mas o filme Império do Sol não é considerado um filme de guerra, não. É considerado um filme de drama. Sim, mas aí que tá. Ele sempre quis retratar isso. A guerra é um pano de... É que nem o Lista de Schindler. É um pano de fundo. É um pano de cenário. Fundo. Mas ele sempre quis retratar isso. Como, eu não sei se vocês sabem, ano que vem já tem mais um filme confirmado do Spielberg com Tom Hanks sobre algum acontecimento da Segunda Guerra. Se eu não me engano, vai ser sobre os russos. Ainda não tem uma história confirmada. Eles estão guardando isso, né? Como um novo projeto de Spielberg. Se tá confirmado mesmo, ele vai soltar os dinossauros de novo. tem essa continuação de Jurassic Park. Mas tem realmente eles estão guardando aí a história, não querem contar muita coisa. E ele já falou, não, realmente. Essa história da guerra da Rússia, que não tá ainda tá confirmada, porque os russos não liberaram. É mesmo? Tem que ser devagar. A Rússia, a história é outra. Não sabia disso. Você tem dois problemas no fronte russo. Porque é o seguinte, a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida com muitos acordos. Mas começou a se dividir, principalmente com a entrada do americano na Europa. Quando ele começou a ascender na Europa, aí começou a caracterizar os bonzinhos e os mauzinhos. O começo da Segunda Guerra Mundial é meio misturado, viu? Porque o alemão tava misturado com o russo, que tava misturado com o inglês, eles começaram a separar, e começaram um pro lado, outro pro outro, começou aquela confusão. Aí quando de repente, finalmente, quando chegaram os americanos, aquele negócio de americano, cada um pro seu lado, cada um seu time, aí começou a separar que era bonzinho, que era amiguinho. O fronte russo, ele tanto matava alemão quanto matava russo, entendeu? Então é uma história que tem que ter muito cuidado, que você não pode também nem transformar o russo em herói, porque ele também não foi herói, nem transformar o russo em vilão. Abaixa! A gente indo assim pro início do filme, a gente tem aquela grande cena, né? Antes, claro, a gente tem aquela cena do Ryan, né? Já velho, em meio àquele cemitério lá. Você não sabe quem é. Não dá. Você não sabe quem é a pessoa. Exatamente. De início você não tem aquela noção de quem é a pessoa, né? E até isso é um atrativo que te chama mais atenção para o filme. Você quer saber quem é aquela pessoa. Acho que muita gente que assistiu de começo, acho que pensou de certa forma que era o Miller, né? Capitão Miller. Eu achei que era ele. Esse é o cemitério que aparece no começo e depois no final também. É o cemitério de Arlington, fica lá em Washington. É um local que eu recomendo para quem for a Washington visitar. É muito interessante. Dependendo do horário do dia que você for, você pode até acompanhar algum funeral de algum. Agora é menos, né? Mas na época que estava no auge ali da guerra no Iraque e antes no Afeganistão, direto quando você ia lá, eu fui lá duas vezes, as duas vezes que eu fui, tava tendo um funeral de militares que morreram em combate, e é bem interessante. Bacana isso aí, é legal, cara. Ali, no caso, Igor, aí só é sepultado quem serve ao exército americano, no caso. São pessoas que lutaram em guerra, ou heróis de guerra. Qualquer uma, pode ser de qualquer força armada, pode ser de qualquer força armada americana. Sim, exatamente, não no exército, mas das forças armadas de que lutaram em guerra, e aí nas lápides, você vê, lá tem escrito as guerras que a pessoa lutou. Teve até umas fotos que eu tirei de uma lápide, um cara lá que lutou na o cara lutou na Primeira Guerra Mundial, o cara lutou na Segunda Guerra Mundial e o cara lutou na Guerra da Coreia. Tem cara que lutou em várias guerras. Não necessariamente morreu na guerra, a pessoa pode ter morrido depois, mas que ele lutou nas guerras. Inclusive o John Kennedy, o JFK, tá enterrado lá também. Todos os presidentes americanos são enterrados lá. Eu só não sei se o Nixon vai ser enterrado lá, certo? E aí... Todo só enterrado lá, porque o Nixon foi renunciado. Ele levou muito impeachment na cara, quase levou impeachment, né, cara? E aí a gente tem aquela grande cena que tem mais ou menos 23 minutos, 22, que é a tomada da praia da lá na Normandia, né? De Omaha, né? É Omaha, né? Na verdade, são quatro praias: Utah, Omaha, Schwartz e Gold. São quatro praias que foram tomadas pelos americanos. Que tomadas não, controlados. Sim. E foram onde teve o massacre. Porque ainda teve. Tem que lembrar o seguinte: ali só foi o foco americano. Os americanos pegaram. Por que que o americano pegou o pior espaço, porque tinha maior quantidade de tropa. Aí por isso que desembarcaram naquelas praias especificamente, nas praias dessa parte da Normandia. Entendi. E os canadenses desembarcaram tomando chá. E outra, pra você ter uma ideia, quem conseguiu dominar toda a parte da desembarque da Normandia, a primeira tropa que foi considerada que foi vitoriosa foi os canadenses, por você dar um tiro, entendeu? Sério, os americanos se lascaram 6 horas, os canadenses chegaram tirando onda, batendo pá, tomando café, abraçando os franceses, bebendo vinho, porque onde desembarcaram estava tranquilo, né? E os ingleses que desembarcaram mais ao norte. É, só que os ingleses, porque aconteceu, parte da tropa alemã que estava protegendo Calais, por uma teimosia do general Rommel, foi para essa região e já estava fortemente armada, tá? Então o Utamarra era um prédio difícil. O Utamarra era para a linha aberta com uma canal em cima. Na parte short é aquela famosa cena que os caras estão subindo, que é retratado naquele filme No Mais Longo dos Dias, é que o cara começa, tem que escalar pra combater. Essa foi a pior de todas elas. Tipo, o cara levava um bala em cima, levava tiro em cima e tirava embaixo, entendeu? Tanto levava tiro amigo quanto inimigo. Nossa. Nessa situação. E o alemão perdeu porque acabou a munição, né? Teria matando o americano até agora. Estaria matando até hoje. Porque acabou. E aí, o que eu acho interessante dessa cena é que ela mostra muito bem, cara, o que é você. Não tem mais pra onde ir. Agora você tem que lutar e tem que, ao mesmo tempo, vencer essa guerra e proteger sua vida. E é bem interessante, cara, uma coisa que chega até a dar pena, cara. Você vê aquela cena dos soldados desembarcando, aí pulando na beira da praia, né? E muitos morrem. Abre praticamente a porta do barco, os caras já começam a se metralhada, né? Praticamente. É, cara. E tem outros que morrem afogados, né? E ali, você... O que você pensa? O que a pessoa pensa naquela hora, né, cara? Não pensa. Eu já desembarquei, já fiz desembarque a FIB quando eu tava servindo na Marinha. Você só vai acordar quando você tá na praia, pô. Nossa. Você pula quando você vê que você já tá fora da praia, já. Era diferente, eu tava fazendo simulado, tava controlado, praia era praia de Porto de Galinha, mar rasinho, tudo, na época de verão, sem onda. O cara desembarcado depois de um dia de inverno, a água tava gelada, o mar tava calmo, bala correndo solta, alemão pra tudo quanto é lado, bomba pra tudo quanto é jeito. Imagina, cara, que massacre foi aquilo. Aqueles 20 minutos, eu tive uma oportunidade única na minha vida em ter assistido essa estreia junto com os veteranos da Segunda Guerra Mundial, os ex-combatentes, os pracinhas do Pernambuco. A estreia do filme. Foi um convidado, eu fazia parte da Associação dos Plastimodelistas de Pernambuco. A gente foi chamado pra lá pra dar uma força, né? Que a gente fazia as maquetes, e o pessoal da FEB, que ainda tinha alguns, ainda foram muito veteranos. Cara, quando começou o coro, começou o tiroteio, muito aqueles velhinhos começaram a chorar. Eu acho que teve uns que até que passaram mal. Porque o que acontece? Qual a retratação ali? Boa parte, ou a maioria, tirando o seguinte, o soldado Ryan, a turma até gosta um pouco do soldado Ryan, porque parte do começo do filme são inocentes que vão lá. Você vê pouca gente combatendo. Só que a tropa do soldado Ryan, a tropa que faz, o comandante Miller, qual era a tropa deles? Eles eram dos Rangers. Quem são os Rangers? São a tropa de elite profissional de combate. Muitos dos caras atualmente nem família tem. Qual é retratado um filme que fala muito bem dos Rangers? Você acha que vocês lembram, não? Black Rock Down. Sim, sim. Não lembro, não. Sim, meu filho, é o Falcão Negro e Perigo. Eu não assisti ainda, não, esse filme, não. Assiste o filme. Porque o filme é tão impactante quanto o Soldado Ryan, só que o Soldado Ryan retrata inocentes usados pela massa do governo, morrendo a torto e a erro, por isso que a gente choca. E o Black Rock Down, a turma não fica puta porque foi uma tropa se intrometendo num outro país de soldados profissionais. Uhum. Nosso amigo Igor, que tá aí nos Estados Unidos, sabe muito bem que o americano separa muito bem uma tropa inocente da tropa profissional. O cara profissional, ele vai porque quer. Ele é pago pra... Nem parente ele tem direito. Então aquela turma que foi lá no Black Rock Down eram Rangers, Deltas e... Rangers e Deltas. Quer dizer, duas tropas extremamente filha da puta. Então não tem tanta emoção, não tem tanta correlação. Já o soldado Ryan, essa parte do desembarque da Normandia, é retratado de uma forma muito triste. Só que o desandar do filme do Ryan é uma tropa de elite que vai encontrar com outra tropa de elite, que são os 101 Airborne, que o Ryan era paraquedista, tanto é que dos irmãos, ele é o único que sobrevive porque ele era da tropa de elite, ele não era da fazia parte da bucha de canhão, porque os irmãos deles eram mais preparados. Dois irmãos dele morreram nas praias do Pacífico, bucha de canhão, e o outro irmão dele morreu onde? Nas praias do Utamarra, bucha de canhão. Ele não. Como paraquedista, ele foi lançado depois das linhas inimigas, porque a maioria dos paraquedistas não morreram. Morreram mais da queda do que do combate. Certo? É bem retratado isso em Band of Brothers, entendeu? Band of Brothers também. Abaixa! Ainda nessa cena, essa cena já nos dá uma coisa bem interessante. Cenas. Isso. O filme, ele ganhou como melhor edição de som, né? Se eu não me engano, melhor edição de som. Vamos lá. Os Oscars do filme foram até... Foi até politicamente correto. Porque eu fiquei puto que eu estava assistindo esse Oscar. Tu sabe qual foi o filme que o soldado Ryan perdeu para o Oscar? O melhor filme, de melhor filme. Não, sei não. Shakespeare Apaixonado, tá vendo? Ninguém lembra, porra. Mentira, cara. Ele perdeu para esse filme. Cara, olha, olha só, o pai tava... Não, mas peraí, o Shakespeare Apaixonado é um bom filme. Não, ele não chega a ser tão impactante igual os Resgate, só o Dolly Ryan. Não, é um bom filme. É um bom filme, mas... Cara, peraí, é o seguinte, que quando teve a concorrência, foram dois filmes históricos, Elizabeth e o Shakespeare Apaixonado, e quatro filmes de guerra. Três filmes de guerra. Sim. La Vida é Bela, é um puta de um filme. Filmaço. Soldado Ryan... Com aquele Benigni, né? Que eu considero um dos filmes, melhores filmes de guerra que eu já vi, porque é uma comédia de ver. E um filme que já começava a falar sobre a geração Beatnik, que é o Além da Linha Vermelha. Três filmaços de guerra. Esse Além da Linha Vermelha é aquele com o... Henry Cavill. É o cara tá totalmente doido. Por que que eu vou combater? Meu Deus, ele tá no Pacífico. Ele abandona. O filme é muito bom, cara. O filme não tem o que dizer, não. Não, então, só respondendo de... Não, o Shakespeare Apaixonado é bom, cara. Eu não achei ele ruim, não. Mas eu tô dizendo assim... Mas dos concorrentes ao melhor filme, ele era o pior. Sim, sim. Tinha um concorrente. Ele era o piorzinho dos quatro. Sem dúvida. É, ele era... E comparado com esses outros que estavam aí, ele era o piorzinho mesmo. Aí eu vou concordar com o Giovanni que foi meio que... deprimente, né, ele ter sido escolhido, cara. O filme que... Além do Vermelho, que é um puta de um filme, é um filme de Terence Malick. O cara grava 40 mil horas de música, 40 mil horas, 30 mil atores, e depois vai separando a ideia do que ele acha melhor como filme, entendeu? Então, o que acontece? É um filme que tem John Travolta, um filme que tem Champagne, um filme que tem muito George Clooney. Cara, chama Woody Harrelson, o filme da guerra do lado mais sujo, só que lá do Pacífico. Essas cenas aí da praia, como eu ia falar agora há pouco, como o filme ganhou de melhor som, que eu tava percebendo, cara, é muito, muito bem feita mesmo, cara, as edições de som. Tem uma hora que, eu não sei se vocês viram, claro que vocês viram, né, que quando os soldados estão na praia, né, tentando sair da água e indo pra areia, tem umas partes que, tipo, como se a câmera estivesse descendo, né, pra dentro da água e subindo. E quando a câmera desce, aí você, tipo, não ouve nada, o som fica abafado, como se fosse você realmente que estivesse embaixo da água. E como quando a câmera desce, ela sobe, pegando aqueles sons dos tiros, dos gritos, enfim. Você escuta o barulho das balas na água, né, na verdade? Isso também. A imersão que essa sequência, ela te causa é incrível. É uma das melhores sequências de filmes de guerra que eu já vi. É considerada a melhor cena de guerra até hoje. Uma das melhores cenas de guerra. O início do desembarque do soldado Ryan é considerada uma das melhores cenas. Cara, o barulho das balas ricocheteando nos capacetes dos soldados, dá pra você ouvir também, cara. Você falou agora, tem uma cena que eu acho muito hilária, cara. Essa cena que tem um soldado que ele tá, tipo, pegando, acho que é um morteiro, eu não sei o que ele tá, eu não sei o nome das armas, da artilharia que eles usam, né? E uma bala pega no capacete dele, aí ele para, aí o cara diz, que sorte, cara. Aí o danado vai me inventar de tirar o capacete, meio uma guerra. O cara tira o capacete e leva um tiro na cabeça. É mais comum do que você imagina. Acontece, hein, Giovanni? Normalmente, o cara começa a tirar o capacete no meio do combate, do nada ele tira o capacete. Uma vez num combate simulado, não na minha, numa outra turma, o comandante voltou a turma desembarcar de novo, porque o cara tirou o capacete no meio do combate. Que isso? Acontece, cara. Acontece. Nossa. E aí você tem, você vê todas essas divisões que eu acho muito bacana no exército. Tem a parte médica, né? Tem a parte, você vê uma cena lá quando aquele cara que eu gosto muito do personagem dele, que é o franco atirador, eu gosto muito dele. É o sniper. É bom demais aquele cara, aquele ator lá. Cara, é muito filha da mãe. Aquela cena do campanário, vocês cara. Vocês têm que dizer o seguinte, o Brian Perry, que é um puta do ator, né? O Brian Perry é um puta do ator. Ele é um redneck. Ele é católico do interior dos Estados Unidos. Então ele é acostumado a caçar. Tanto é que a arma dele é um rifle Mauser adaptado de uma mira de caça. Aquela cena do campanário, né? Que o primeiro a morrer ali é o Capazzo, né? Aquela cena é muito bacana, cara. Eu gosto muito daquela cena. Que ele vai orando, né? Eu não gosto não, porque mata, eu sou fã do Vin Diesel. Não, é porque o personagem dele, porque o que acontece? A tropa que foi montada do soldado Ryan, além de mostrar talentos, você tinha o judeu, você tinha o soldado experiente, você tinha o cara italiano, o carcamano, que era representado pelo Vin Diesel, que era o Carpazzo, certo? Tinha o americano da Sociedade Média, que seria o próprio comandante Miller. Tinha o cara de Nova York, Brooklyn, que é o que foi representado pelo esqueci o nome do filho da puta, certo? Que eu confundi com o Ben Affleck, né? É o Edward Burns, que é um puta, ele também é um diretor também, de coisa. Edward Burns também é diretor, tá? O diretor. Então, você tem todos os estereótipos dele. Tinha o judeu, que foi de judeu, que foi um que foi atuado também por um descendente de judeu, que é o Adam Goldberg, é descendente de judeu. É o Melish, né? O personagem dele é o Melish, né? Melish, alguma coisa assim. É o Melish, né? Exatamente. Mas ele era judeu. E outra, essa tropa que está aí, que foi essa soldado Ryan, ela já vinha da Itália, já. Você já viu? Ela já tinha desembarcado na França, já tinha desembarcado na África, já tinha desembarcado também já na Itália, e já estava agora fazendo o terceiro desembarque dela. Ou seja, esses caras deviam estar combatendo combatendo desde 1942, meu camarada. Juntos. Juntos. Então os caras já estão se conhecendo há muito tempo. E eram Rangers, quer dizer, era uma tropa de elite. O único cara que caiu de paraquedas, que a gente não sabia se ia dar certo ou não, que foi representado do cara que era o maluco do Lost. O maluco, lembra do maluco do Lost? Ah, o que era o que ficou como tradutor deles, né? Aí o Spielberg, na época, falou: vocês entenderam qual a função dele? Não. Ele falou: vocês. Eu apresento o cara que representa o público. O filme é, como você falou, o filme todo é na visão dele. Na hora que eles querem matar o prisioneiro, ele vai lá e fica no meio, falando que não é, que é errado e tal. Você, como público, falava: não, não vou matar esse cara. Não vou matar esse cara. Era, com certeza, certinho. Uma o cara coisa é meu que... amigo, pô. O cara é alemão, gente boa. É alemão, gente. É alemão, gente boa. Gosta de popar, né? Deu uma raiva nessa hora que ele faz o fez soltar o cara. Puta. Não, nessa hora, deu raiva, velho. Deu raiva. Não, eu fiquei com raiva quando ele começou. A única missão que ele tinha era passar as munição pra todo mundo que precisava. O cara ficava com medo, cara, de passar as munição, tá ligado? Tipo, tanto é que um monte de amigo dele foi morto por causa dele, né? Aí no final ele foi lá e só matou um carinha e se achou que foi a redenção dele, tá ligado? Aí que tá. Aquela referência de ter matado do carinha, ele vira uma lenda, você entendeu? Porque ele era só um cabo tradutor, um bosta, um merda, foi pro tiroteio, perdeu os colegas e matou o cara friamente. Porque todo mundo já tava prisioneiro e puto e pá, matou o cara. E em outra situação era crime. Nessa situação ele se vingou aos amigos. Ele pode justificar. E ninguém vai falar nada. Todo mundo caladinho, tudo direitinho. Aquele uptown. Timothy uptown. Entendeu, cara? Não, mas foi essa parte que eu fiquei com raiva do personagem, cara. Não gostei. Mas é que você tem que entender isso, Dinho. Aquele cara, isso foi o Spielberg que falou na época, tinha até a revista que falava. Aquele cara representava o público. É, entendeu? O público pediu, tira o pobre do alemão. Vai, tira o pobre do alemão. Todo mundo. Tanto é que o Edward Burns, que eu sou da Edward Burns, que tá tendo o seguinte, que é o Richard Heyman, que ele opera um puta de um riff. Aquele riff que ele opera é pra derrubar tanque, sabia disso? Nossa, caramba. Ele consegue romper blindagem de tanque. Você atinge as pessoas dentro dele. Nossa. O BAR, a função do riff BAR é um .55, .35, ele perfura a blindagem. Então você atira pra perfurar a blindagem. Você não destrói o tanque, mas se você não tem uma bazuca... Quem que vai lá dentro dele? Né? Ele mata as pessoas que estão dentro dele. A função dele é romper barreira. Então quanto mais próximo, ele é mais violento. Nossa, cara, que... É bem interessante essas questões de você saber essa logística da guerra, né? Uma coisa que eu tenho dúvida, Giovanni, que a gente vê muito ao longo do filme, a gente vê, por exemplo, em diversas cenas, o Capitão Miller chega e ele pergunta, né, quem é quem é que tá sob comando aqui? E a galera fala, não tem mais ninguém, só tem o senhor. Essa questão, quem é o maior? Como é essa linha? É básico, soldado, cabo, sargento, sargento, subtenente, tenente, capitão, capitão, major, coronel. Simples. Nesse interesse, você tem subcomandantes ou subpatentes, né? Uhum. Aí você tem soldado de primeira categoria, cabo, sargento, você tem terceiro, segundo e primeiro, subtenente, você tem primeiro e segundo tenente, capitão, tem major, você tem tenente, coronel e coronel. Acima de coronel, você tem três tipos de general: general de brigada, divisão e exército e o marechal. O marechal só acontece quando tiver caso da Segunda Guerra Mundial. No caso ali do combate, a patente maior que você tem de combate é capitão. Sim. Porque acima de capitão já vai major. Onde tem uma aula explicando isso tudinho? A série do Band of Brothers. Você vê o cara entrando lá, o nome dele, gente? Comandante lá da turma do Band of Brothers, esqueci o nome dele, gente. Putz, uma referência. Aí então eu me lembro. Ele entra como tenentinho e vai crescendo ao longo do processo dele, ele vai crescendo, certo? Com o tempo, ele vai se tornando cada vez mais a capacidade dele e como é que faz a referência da forma de como a pessoa promove durante a guerra. Você tem que dizer o seguinte, ele entrou como tenente em 44 e em 45 já era major. Caramba! É, meu filho! Não, mas Giovanni, eu tenho uma dúvida aqui, na verdade não é dúvida, é uma coisa que eu achei sensacional, porque eu vou falar, eu vi esse filme no cinema, tá? E eu lembro da época, é uma coisa que eu sempre lembrava desse filme, que eu meio que... eu achava sensacional, que é o seguinte, é aquela parte lá que a gente tava falando daquele personagem lá, o carinha lá que era o intérprete, né? Ele chega lá, ele tá conhecendo a tropa, né? Beleza, ele tá perguntando pra todo mundo a vida dos caras, tudo só cair, o que aí o judeu começa a dar dica pra ele, né? Ó, se eu fosse você, não é pra você fazer continência pro capitão, porque os nazistas podem saber quem é que tá no comando e matar ele logo mais fácil. Era isso que eu ia perguntar agora, Dinho. Isso aí é verdade, não é, Giovanni, que acontece? você não pode dar continência pro seu capitão em combate, é isso? É verdade ou não? Ou você tem só dar voz de comando. Só voz de comando. Você tem que vender. Se você, se a área está controlada, a patente vale. Se a área tá cheia de sniper, você não pode indicar a posição, não, né? E hoje, você não mata mais o oficial, não. Hoje você não vai matar. Quem ensinou foi o japonês. Japonês, você não mata o oficial. Você mata o enfermeiro e o operador de rádio. Você prende, né? Você prende o comandante, na verdade, né? Se ferra o comandante, porra. Você primeiro mata esse primeiro que não vai atender. E você mata o operador de rádio que ele fica preso. Hoje, não tem mais isso porque antigamente era uma tropa de 12. Hoje, com uma tropa de 5, vamos lá. Quantas pessoas tem no Guardião da Galáxia? Quantos são os Guardiões da Galáxia? 5. Você tem o porradeiro, que é a arma pesada. Você tem o tecnólogo, que é o cara que faz toda a tecnologia e tudo mais. Tem o líder natural. Você tem uma pessoa especializada em apoio e logística. E você tem aquele cara que pode dar todo o seu coringa da tropa. Que pode fazer emergência, pode ser pesado e tudo mais. Então lá, fazendo a correlação hoje na tropa de elite, o Groot faz qualquer papel. O Rocket Raccoon é o técnico. O Star-Lord é o comandante. A Gamora é o essencial combate a corpo a corpo. É o cara que fica próximo dele, que poderia ser o papel do sniper. E o Drax, o cara que é a metralhadora pesada ou a bazuca. É o pai do Chris lá no mercenário, né? É o pai do Não, pessoal, Bautista não é pai do Chris, não, pô. Não, pô, tô dizendo que é a mesma função do pai do Chris lá no mercenário, né? Ele só anda com aquelas armas bem pesadonas, né, no mercenário. Ah, não, você tá falando Terry Crew. Terry Crew. O Terry Crew no mercenário faz essa função. Pronto, exatamente. É o cara da arma pesada, é o cara da definição. Abaixa! Mas aí, Giovanni, uma coisa que você falou aí, que hoje em dia se mata o operador de rádio e o enfermeiro. Cara, aquela cena que... quando eles deixam aquele alemão ir embora, né? Um pouco antes, aquela cena que, pra mim, cara, é a cena mais dramática do filme, de uma pessoa morrendo, cara, que é a do Wade morrendo. Essa é uma parte do filme que eu não gosto de ver, viu? Ele tá rolando aqui na minha frente, tô assistindo junto com vocês aqui pra me lembrar dos detalhes, mas eu não... É ali onde é que me dói um pouco, porque eu não gosto de ver uma equipe morrendo, cara. É aquilo diferente que a gente viu no Band of Brothers, você viu? Alguns iam morrendo, mas a tropa principal ia ficando junto, cara. Os caras cada vez melhores, entendeu? Uhum. Então, Band of Brothers, começa a torcer pra alguém. O soldado Ryan já tava ensinando naquela época, não se apegue a algum personagem que ele vai morrer. E aí, cara, você vê toda a angústia de você estar no meio da guerra e você não saber se você vai voltar ou não. Uma noite antes ele falava sobre a mãe dele e ali ele tá chamando pela mãe dele, né, cara? E tem aquela parte que é a parte que define que ele vai morrer ou não, né? Que ele pergunta, o Manish bota a mão dele no local lá das costas, ele começa a gritar porque a bala atingiu o fígado e ele sabe que não tem mais como, né? Ali, quer dizer, ali quando você vê ele caído, você já vê ele já todo furado de bala, você já diz, não tem mais como, né? Tem algum sangramento pior do que eu... Tem um bem aqui. Sabe o que é? Bem aqui, ó. É, bem aqui, eu vou pôr sua mão nele, tá? É esse aqui. Oh, meu Deus, meu fígado! O meu fígado! Por favor, Wade. Wade! Diga o que a gente pode fazer por você. De quê? Do que precisa? O que fazer, Wade? Diga-nos o que fazer. Eu queria mais morfina. Mais morfina, senhor. Está bem. Está bem. O que faço, senhor? Dê a ele. Dê a ele. Tá brincando, Wade. Calma, Wade. Mais uma. Aplica mais uma. Mamãe. Eu quero ir pra casa. É uma coisa que você fica meio apreensivo, né, Giovanni? Porque você tá no meio de uma guerra e já é uma situação precária pra você tentar conter uma hemorragia, você tentar conter alguma coisa que complique e agrave mais os ferimentos, seja ele de bala ou enfim, em meio a uma guerra. É por isso que eu coloquei como tema, como questão principal, os horrores que a guerra traz, as consequências que a guerra traz. E o Resgate do Soldado Ryan, ele mostra muito isso, cara. E aí a gente tem esse plano de fundo, que é a questão de você sacrificar um grande grupo por apenas uma pessoa. Isso acontece, acontecia ou acontece ainda, Giovanni? Isso realmente tem uma verdade 100% nisso, você sacrificar... Não, vamos lá. Que é o seguinte, como houve, é diferente do computador que grita na hora, tá? Hoje tem um computador que grita. Por exemplo, a situação que você tem uma família e um dos filhos é arrimo, você tem uma família e uma cidade, a cidade não tem uma mãe, você tem que mandar um arrimo, aí o que acontece? Hoje não se permitiria, pelo menos dois irmãos ficavam e dois embarcavam, entendeu? Entendi. Ah, hoje não terminei isso, porque o computador na hora da seleção avisava, na hora dizia, não, tá errado, tá certo, fazer isso não, entendeu? Ele já daria essa dica logo. Em compensação, mandar uma tropa pra salvar uma pessoa que pode se empacar a opinião pública americana, não acontece mais isso não. Porque hoje, todo o processo de guerra é direcionado. Todo o processo de guerra, ele é racional. E outra, a maioria das tropas são de elite. Então as pessoas não têm, assim, tantos vínculos pra fazer. Vou dar um exemplo mais fácil. Lembra do filme A Hora Mais Escura? Falando sobre o Bin Laden? Uhum. Sim. Sim, eu ainda não assisti o filme, mas... Pode falar. O que aconteceu? Catherine Bigelow, ex-mulher do James Cameron. O que aconteceu? Aquela tropa da turma, de certa forma, todos morreram. Vocês sabiam disso? Nossa. Todos eles aqui, soldados, que pegaram os ambulantes. Não é que não morreram, meu amigo. Os caras deram outra vida pros caras. Ah, entendi. Ah, eles viraram arquivos vivos. Entraram, viraram, pegaram. Eles têm que sumir com esses caras. Então tem gente que deve ter morrido mesmo em missão. Entendi. Agora, todos eles eram tropas de elite. São pessoas que não tinham vínculo com ninguém nos Estados Unidos. Sim. Então hoje, você está fazendo o seguinte. A capacidade de combate de um soldado da Segunda Guerra Mundial era 10 vezes maior que a da Primeira Guerra, certo? Esse é o ponto. Certo. Aí hoje, a capacidade... um soldado moderno é de um pelotão de 100 homens na Primeira Guerra Mundial. Um soldado hoje faz o serviço de 100 homens na Primeira Guerra Mundial. Nossa. Ele é bem treinado, pá, mas há de você pensar também, né? Porque é o seguinte, eu tô pensando com a minha cabeça de hoje, né? O Giovanni, ele pode até me corrigir se eu estiver errado. Cara, não tinha porquê, só beleza. A mãe ia perder todos os filhos na guerra, tudo. Mas, tipo, não precisava você chegar lá e arriscar uma boa tropa, porque ali, quer queira, quer não, a tropa do Tom Hanks ali era praticamente um das mais fodas, que era tipo, que você falou, que era a tropa de elite praticamente. Vamos dar uma coisa que eu percebi há pouco tempo, quando tava revisando aí, acho que no final do ano passado, que eu fiz um festival da loucura, né? Juntei soldado Royal Band of Brothers de Pacific de uma lapada só. Uau! Uhum. Certo? Então, foi naquela época que a gente tava querendo fazer esse cast lá no Rapadura, acabou pisando na bola e tava todo empolgado. Juntamos, fizemos tudo isso de uma vez, só numa lapada só, né? Todo mundo empolgado. O que aconteceu? Se você olhar no momento do começo do soldado Ryan, o Capitão Miller chega e fala com o pessoal, nós fizemos uma movimentação aqui, salvamos uma tropa que estava próximo de uns canhões, certo? Ali é uma referência que o ele fez, porque é o seguinte, o Winters, ele foi uma tropa de paraquedistas que foram avançados e durante uma das manobras do Winters, ele destruiu canhões que estavam bombardeando ainda na ilha, entendeu? Na costa. De repente, você viu que depois que eles controlaram, chegou uma tropa de tanque com pessoal de terra salvando eles, lembra disso? Uhum. É a tropa do Capitão Miller do Resgate Ryan. É a mesma guerra. Ah, então tem uma conexão, no caso, ali. Olha aí, referência. E também tem, e a gente pode ter realmente essa conexão, porque, afinal de contas, né, quem são os produtores de Band of Brothers? Quem é que tá junto ali? Mas ali foi uma referência, por quê? Pra criar o Miller. O Miller foi criado. Por isso que o Miller, ele parece que existe, mas aquela tropa do Miller não existiu. Abaixa! Uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se vocês acham também, e eu já ouvi por aí, né? Eu já ouvi. Por exemplo, tem aquela questão da aposta pra saber de onde que o comandante, o Capitão Miller, ele vinha, né? O que ele fazia antes da guerra? E, cara, quando você descobre que ele era um professor, sabe? Ele era um professor de uma cidadezinha pequena, sabe? Você olha e diz, nossa, um professor numa guerra e é um capitão e... O que aconteceu? E eu já vi histórias que diziam, muitas vezes, ou aconteceu na Segunda Guerra e até na Primeira e na Segunda, que eles mandavam também pessoas que estavam condenadas a morte, que estavam presas, em troca dessa questão da libertação se guerra fosse vencida. Lindão, na praia, você pode ver que todo mundo fala de Utah e Omaha, ninguém fala a parte de Gold, né? Ninguém fala da Baía de Gold, que era aquele penhasco que o pessoal subia, certo? Boa parte dos que subiram naquele penhasco era condenado de guerra, pô. Foi uma guerra suja, pô. Boa. Vou dar outro exemplo. Desembarque de Okinawa. Então foi desembarcar Okinawa, aquela coisa toda e tal. Morreu um americano pra caralho. Boa parte dos americanos que tinham problemas de policiais, da máfia italiana, confusões que teve, foi pra onde? Foi pro passado. Pacífico, meu camarada. Nossa. O americano se isolou muito marginal na Segunda Guerra Mundial. Eles pegaram essa parte podre das sociedades marginais e disse, vamos mandar pra guerra. O professor de história na Marinha, que ele dizia que o seguinte, uma das formas que os americanos conseguiram limpar toda a marginalidade dele foi através das guerras. Sim. Eles mandavam pras guerras e... Manda os puxa de canhão pra lá, os caras morrem no combate, você diminui a quantidade de estrangeiro, promove alguns heróis, o cara volta com algum nome, mas também tem um outro lado, você promove corruptos, né? Ele fala também, o outro lado você promove corruptos, como são as pessoas que levaram a guerra da Coreia e que levaram a guerra do Vietnã. A guerra da Coreia foi ainda um pouco da consequência da Segunda Guerra Mundial, mas o Vietnã foi totalmente por questões políticas e financeiras, entendeu? Foi corrupção que levaram a isso. Então ele diz, o americano, ele é muito, como é que eu posso dizer, inocente. É diferente do russo que é mafioso e o europeu que é esperto, experiente. O americano é muito inaíve nessas atitudes dele. Mas quando ele tá dentro da inocência dele, também tem muita gente filha da puta. É uma sociedade extremamente extremada. Você tem muito especialista. Da mesma forma que você tem especializado em copo, você tem um cara especializado em matar. É uma característica do país de especialistas. Sim. Diferente do nosso país, é o pessoal de se virar. A cultura da gente, tem muita gente que faz tudo ao mesmo tempo, não sabe fazer nada. Eu aconteço muito, eu vou dar um exemplo pra você, é o seguinte. Eu tenho uns amigos nossos aqui que sempre perguntam emprego pra mim, né? Eu trabalho na área de engenharia. Ah, o que que você faz, João? Você pegar um prego, você desentupir um cano, você puxar um ferro. Eu falei, não, mas você tem alguma formação na área de elétrica? Não. Você tem alguma formação, algum curso de pedreiro? Não. O cara faz tudo, só que não está especializado. Diferente do americano que pega. O cara faz tudo, mas o cara é eletricista. Uhum. O cara faz tudo, mas o cara é pintor. O cara faz tudo, mas é encanador. Tem uma especialidade. Então é uma cidade para especialista. Então, não pense que os soldados americanos, boa parte que entraram naquela guerra, tinham alguma especialidade. Tanto é que os soldadores, o pessoal do 101 Airborne, que é a tropa do Ryan, todos eles eram muito treinados. Foi uma das primeiras missões, certo? Todo mundo treinado. E o americano, para resolver seus problemas, mandava para paraquedista, mandava para desembarcar na tropa, no mar, mandava subir avião, pilotar tanque. Muita gente que veio nos Estados Unidos que era também bandido, meu filho. Bandido. O Brasil mandou... O Brasil não mandou os piores soldados, não. O Brasil mandou os melhores soldados da Segunda Guerra Mundial. Pode ler o livro do Barone e você vê que boa parte da sociedade brasileira cedeu os melhores. Os bandidos ficaram aqui porque estavam presos, porra. Abaixa! O Resgate do Soldado Ryan, a história ela começa, a história principal, né, tirando o início ali que é mais é só um flash forward ali do que a gente vai ver no final, mas a história mesmo ela começa no desembarque das tropas no famoso dia D, né, e no caso os paraquedistas que são retratados melhores no Band of Brothers, na verdade eles não desembarcaram, enfim, eles saltaram na noite anterior, né, meio que já para preparar o terreno. Foram 3 horas da manhã, 3 horas antes. E na verdade essa operação que ela foi no dia 6 de junho, ela era pra acontecer um dia antes, aí devido ao mau tempo, ela foi adiada e aí, na hora que era pra dar a palavra final, né, que era do Eisenhower pro desembarque, ainda não havia um consenso, né, algumas pessoas como, por exemplo, o chefe do exército que era o Montgomery e da marinha, o Ramsey, eles estavam, de acordo com Eisenhower que não dava pra adiar mais, mas o chefe da aeronáutica, o Arthur Tedder, ele falou, não vamos adiar mais, mas como ele já estava com toda a operação de despiste contra os alemães, que estava desviando a atenção de onde eles iam desembarcar, ele falou, tem que ser agora. E foi aí que aqui a operação começou, então. E aí é contado, porque a gente tem essa versão da história que a gente conhece através do cinema, de que o dia D foi a virada na Segunda Guerra Mundial, foi a partir daí que os aliados começaram a ganhar a guerra, mas na verdade não, né? Assim, a guerra ela seria contra os alemães, seria vencida de qualquer jeito pelos russos, né? Ali foi quase que um ensaio para a Guerra Fria. Foi falar, olha, os russos vão pegar, vão chegar a Berlim, nada impede que ele... nada vai fazer com que eles parem, né? Então, se a gente não chegar também, a Europa vai ser toda dos soviéticos, né? Então, foi... Ô, Igor, também foi confusão braba mesmo, porque é o seguinte, quem queria fazer o desembarque mesmo, há muito tempo que tinha que desembarcar, era Patton. E Patton falou que disse que não precisava, que com a tropa da Itália dele chegava até lá, né? Aí o que aconteceu? No meio do caminho, Patton briga com o soldado, ele espanca um soldado por estresse de guerra, né? Aí a opinião pública, pela primeira vez a opinião pública foi muito pesada, né? Porque ele espancou um filho de político. Se fosse o Giovanni Davi, ninguém sabia, né? Mas foi um filho de político, um filho de um senador. Tiraram o Patton, mandaram o Patton pro gelo. Nesse inteirinho, o pessoal fez despiste, que é aquele que o Igor acabou de falar, porque Patton chamou a atenção de todo mundo, botou ele pra ficar no exército de fantoches. Ele pegou vários tanques falsos de guerra, enquanto os alemães pensavam que ia ser desembarcado em Calais, estavam se preparando na Normandia. E não podia mais, porque o disparo já tava se diluindo, né? Já daqui a pouco a Alemanha ia se ligar que o negócio ia ser na Normandia, não ia ser em Calais. Por isso que começaram a acelerar. E outra, a Marinha deu um mole do caramba, né? Algumas horas mas antes começou a disparar um monte de bomba. Lembra dessa história, Igor? Desceram bala pra tudo quanto é lado pra limpar o caminho, não adiantou porra nenhuma. Exatamente. A Maria, não, Ramsey, não, pode deixar que a gente vai limpar o caminho. Tome bala, porra. Aí os caras, porra, o alemão inteligente, pô, eles estão concentrando, tira onde? Na Normandia. Então o alemão não se ligou tanto, entendeu? E aí e eles acharam que, os alemães, eles acharam o Marechal Rommel lá, e eles não acharam realmente que, eles sabiam que, enfim, que a tentativa de desembarque ia acontecer mais cedo ou mais tarde, eles não sabiam aonde e eles não sabiam quando, mas eles não achavam que ia ser naquela data, por causa da questão climática. É tanto que o próprio Rommel, ele saiu, ele viajou pra ir no aniversário da esposa, enfim, e quando aconteceu quando os paraquedistas chegaram e depois quando aconteceu o desembarque, o pessoal ainda demorou ainda pra avisar o Hitler, porque falaram assim, cara, tipo, quem vai dar notícia aí? quem é que vai enfrentar o cão, né? Não, o Hitler tinha um hábito muito ruim, que ele ficava até madrugada assistindo filme. Nesse dia, ele dormiu e o couro começou a comer, né? Aí todo mundo ficava preocupado em autorizar pra deslocar a tropa, porque era só de 11 horas da manhã. 11 horas da manhã os caras já tinham dominado a praia, porra. Quando o Hitler acordou, prenderam o Rommel, né? Porque o Rommel tava preso na situação, preso assim, de águas, não tava permitido acordar a Hitler. Quando acordaram o Hitler, ele que foi que eu não, ele quer acabar de desembarcar no sinal. Ele falou, puto pra caralho, mas não adiantou porra nenhuma, cara. Já era. Já era tarde, já era, me perdeu o Playboy. Uma coisa que eu acho muito interessante no filme, que a gente vê ao longo do filme também, são essas questões de palavras e sinais próprias da logística de guerra, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não sei o que significa, que é quando o Capitão Miller, a saída cão 1 é por aqui, né? Cão verde. A gente vê o atirador, o franco atirador, né? O sniper lá no final. Ali, é o seguinte. No campanário fazendo sinais, o né? O sniper, sinais. Ele anda com uma tropa. O franco atirador, ele é sozinho. Entendeu a configuração? Ah, entendi. Então, por exemplo, aquele alemão que tá no campanário matando todo mundo, ele é um franco atirador. Já o cara que tá com a tropa dele, tá junto com ele, ele é o sniper da tropa. É tipo aquele filme Círculo de Fogo, então aquele cara, ele é um franco atirador, no caso. Não, todos os dois são sniper, porque estão dentro. O franco atirador, ele trabalha sozinho. O exército já se foi, ele fica sozinho. Entendi. Então, esses sinais aí, é muito bacana isso, cara. Lá no final, a gente vê o sniper, né, fazendo sinais lá em cima daquele campanário, né, ele faz os sinais e o Capitão Miller, ele consegue entender o que ele tá falando, ele diz que são dois panzers, não sei o quê. Cada país tem seus códigos, né? Por exemplo, você sabe que a tropa americana apelidou cada avião japonês com um nome de mulher. Tinha o Betsy, tinha o Lady, tinha o Lily, tinha exatamente pra facilitar o combate, entendeu? Porque como é que você vai esperar um americano que quer zero? Zero? Na verdade, porque o nome do avião era Zeke, e é traduzido como zero. E o zero pintou e bordou em Pearl Harbor. É o avião dos japoneses, no caso. Exato. Então eles começaram a botar apelidos, Lily, Betty, então tinha esse espírito. E uma das características que um americano aprendeu, você é o seguinte, onde tem um dos melhores códigos de jogos dos americanos, que tem código que explica pro outro, quando é que passa mais código que tem? Que você já viu em todo filme. Não sei. Porra, meu irmão, beisebol, você vê o cara do... Tá, base, sim. Passa assim, faz um sinal aqui, o cara vai jogar a bola atrás, vai dividir em três velocidades, não sei, tudo fazendo sim. Eu acho muito bacana isso, né? Eles botam então, o exército americano, o brasileiro também tem esses códigos. Tirando do beisebol essas dicas, que passou pros outros exércitos, que já existia um código, agora, o melhor código de sinal que existia é um americano, que ele conseguia interpretar exatamente pela escola do beisebol. Então, quer dizer que aqueles sinais que ele faz, tipo, lá no campanário, são, tipo, tirados do beisebol, mais ou menos. Foi tirado do esporte, pô. Nossa, cara, olha que coisa. Eu não sabia, não, viu? Aprendendo isso aí, viu? Eu aprendi isso no colégio militar e aprendi isso na Marinha. A Marinha falou, os americanos aprendendo no beisebol, nós aprendemos com o pessoal do tráfico do morro. Isso foi um fuzileiro falando pra mim, nossos códigos são baseados no pessoal do morro. Cara, pra não ser igual os americanos. Eu falei, Marinha. Aí tem que pegar justo dos pais. Mas é o melhor código que tem, né? Marinha, cara. Eu não sei se ele falou de sacanagem ou pra chamar atenção. Mas muitos dos códigos são padrões, são muitos padrões. Por exemplo, você tem um sim, por exemplo, você quer saber se dois blindados, porque na verdade é o seguinte, naquele sim que o cara tá falando, ele fala dois Panzer e dois Tiger. Dois Panzer são um tanque médio e dois tanques grandes. Então, na verdade, ele falou tanque grande e tanque pequeno. Aí você faz um sinal de mão aberta e mão fechada. Outra forma de aprender até mais é através do sistema de sinais do surdo e mudo também, né? O surdo e mudo também é internacional. Tem o sinal de bandeiras que a Marinha usa, tem a luz que a Marinha usa, tem o código Morse. São vários códigos que você tem de combate que você pode traduzir dessa forma. Só que o código americano é um código dele interno que ele desenvolveu pra explicar pra ele. Bacana. Agora, existem, por exemplo, que são universais. Por exemplo, deslocamento de tropa, você aproximar helicóptero. Por exemplo, você assistiu aquela a série Clone Wars? Não. Não tem uma parte na parte de segunda fase que eles estão entrando em combate, estão correndo assim. Aí o comandante na frente, que é o Rex, começa a dar sinais assim: um, dois pra esquerda, dois pra direita, dois em cima e quatro. Aquilo é padrão. Ah, aqueles clássicos sinais, né? Que a galera até zoa com isso, né? Que bota, faz o sinal de, acho que vê aí, como se fosse dois pra direita, dois não, pra esquerda. Não, dois pra cima, dois pra esquerda, isso. E o cara dá o sinal. E o cara olhando pra frente, quer dizer, ele tá separando, tá flanqueando o processo. Quer ver um lugar que tem sinal? Um jogo de futebol americano, só que o cara grita. Americano é código verbal, entendeu? Porque o cara não tem visão periférica. Já o beisebol, o cara tem visão periférica, então o cara tem que ver os sinais. Tem que fazer os sinais. É, vôlei também tem esse símbolo. Você pode ver que o armador nas costas diz, uma bola, ele bota assim a mão, bola esquerda pra direita. A gente fica olhando pra bunda das meninas, né? Mas na verdade, tem o código, entendeu? Pô, Giovanni, não espalha isso que a gente tá fazendo, cara. Não espalha que a gente tá olhando pra bunda das meninas. Abaixa! É, só duas cenas que eu queria retratar aqui, que eu achei bem interessante. É a cena que eles estão separando as... acho que são medalhinhas, eu não sei muito bem o nome, que tem um... É a placa de identificação, não é? Plaqueta de identificação. Placas de identificação, isso. A cena que eles mexem, e eles mexem como se fossem jogando poker, jogando alguma coisa, e os recrutas olham. E vem aquilo como uma coisa que eles estão falando a respeito com os companheiros dele que morreram. Achei aquela cena bem interessante. E a outra cena também que eu achei interessante é quando o soldado, que é interpretado pelo Edward Burns, que parece o Ben Affleck que você falou, ele quer sair fora, ele acha que é uma missão suicida, ele não quer, ele já tá na guerra, ir pra uma missão que ele acredita ser suicida, que talvez no final ele vai encontrar... Ele é o bom senso, porque ele é um cabo, então... Só, a única coisa que a turma estranha é que um cabo batendo de frente com o capitão, só que aquele cabo, junto com o sargento, os três já tinham participado da África, já tinham embarcado na Itália, quer dizer, eles já estavam um puto de cansado. Eu tinha comido pão que o diabo amassou e... Tanto é que tem aquele outro soldado lá, que era o braço direito lá do capitão lá, que ele, todo sargento. Lugar que eles iam, né, o sargento, todo lugar que eles iam, ele pegava a terra do lugar na lata lá e colocava, escrevia o nome do país, né. Que tem uma cena que o capitão Miller olha pra ele e diz, é melhor você calar a boca. Eita. O cara vai falar, ele disse, eu acho melhor você calar a boca. Cala a boca, que é quem manda aqui sou eu, é... O que eu ia puxar agora o assunto é justamente em relação a isso que o Euler falou, que a gente tem, por outro lado, tem aquele drama, não sei se o drama é a palavra certa, mas tem aquela questão de que a gente vê as consequências da guerra, e principalmente no Capitão Miller, né, que ele tá desenvolvendo o mal de Parkinson, né, aquela tremedeira na mão dele. Aí todo mundo interpreta como mal de Parkinson, não é mal de Parkinson. Não é mal de Parkinson, aquela tremedeira. É, eu acho que é crise de ansiedade, eu acho. Crise de ansiedade é fresco. É sério, crise de ansiedade. Não é não, meu filho, síndrome de pânico, meu camarada. É, mas a síndrome de pânico, ela tem uma relação com ansiedade também, eu já tive síndrome de pânico, ela tem. Veja só, ele deve ter entrado na guerra como tenente, pegou as piores guerras, foi do lado europeu, foi dos piores, certo? Que o Winter, por exemplo, o Winter foi de uma tropa de elite. O Winter treinou com o pessoal, depois que terminou, começou a treinar com a Rio, foi legal, curtiu, depois que passou com a Rio, foi pra Europa, passou todos os problemas de 44 e 45, depois que ia pra guerra do Pacífico. Ele chegou e foi voluntário pro Pacífico, entendeu? E ele teve tempo preparado psicologicamente pra fazer isso. O Miller era um professor, o outro era um acadêmico, certo? O Miller era um professor que deve ter sido jogado na guerra em 43, 42, 43. O cara devia ter se fudido na África todinho, desembarcado naquela região lá de Grápoli também, deve ter desembarcado na região de Trípoli também, desembarque de Trípoli, que foi aquela putaria também que teve, deve ter passado pelas batalhas de Alame. Quer dizer, o cara já tinha um histórico de combate já pelo menos há um ano, dois anos de combate. Então o cara já tava extenuado, tava cansado, pô. Então o que aconteceu? Quando ele chegou lá, e era uma tropa de elite, era um Ranger. Então ele demorou muito pra ser compensado, entendeu, cara? Então eu falo, não, mas era Parkinson. Eu não acredito que é Parkinson. Ali, meu amigo, ali já era estresse, meu camarada. O cara já tava com muito estresse, já tava tremendo todo. Poderia desenvolver um Parkinson, mas ali é pra mostrar que as tropas americanas, durante a Segunda Guerra Mundial, elas estavam extenuadas, estavam cansadas, que poderiam perder a guerra. Abaixa! E aí, não, aquela questão que ele fala também, né, Giovanni? Saída cão 1, aí cão verde, esses códigos assim, mais verdade. Não, cão, quer dizer, o que acontece? Cão é colina. Cão é outro, colina, é. Dog. Dog é outra terminologia. Sair da K1, K2 é o seguinte: você tem duas colinas aí, você tem K1, K2. Quer dizer, Dog 1, Dog 2. Entendeu? Isso é uma terminologia do exército americano, dos Rangers. E determina o posicionamento de acordo com o tempo. O Brasil usa mesmo termo assim: é, ponto 1, ponto alfa 2, ponto alfa 3, é, azimuth 1, azimuth 3. Então o brasileiro tem esse código no Brasil. Fuzileiro naval. Olha, tem fuzileiro naval que bota nome de mulher, porra. A gente entra pela Maria. A entra pela bunda da pega no peito da. A tropa grava, cara. Grava que é uma beleza. Os fuzileiros mesmo dessa putaria. Ó, a gente vai entrar pela bunda da c... vai virar nos peitos da c... e sobe diretamente pela boca da c... Sim, senhor. Aí, quando você vê, o cara já chegou lá. Aí explica pra ele. Não, você vai pegar seu morto no azimuth 300, você vai virar à esquerda, subir uma ravena, entrar à esquerda, subir pelo lado do lado, descer pelo morro, atravessar a fossa baiana. O cara não sabe, cara. O cara trava. Mas é, agora você fala, olha, vamos por aqui pela bunda da... Não, aí você quer ser processado. Você quer ser processado? Pergunte pro nosso amigo lá do que aconteceu com ele, só porque foi falar da... Eu tô fora, é melhor falar das bandidas, que é mais fácil falar das bandidas. Tio, olha, aqui tá voltando, eu tô começando a vestir, tô tirando a calça pra botar a cueca na cabeça, não dá certo não, deixa eu voltar. Abaixa! E aí nós temos aí aquelas cenas sinais que são... Que é aquele embate pra proteger aquela ponte, né? Que a gente vê que um soldado diz que são duas pontes, né? Que ainda ficaram de pé. Que são uma em um local específico que ele fala. E outra que é aquela ponte, né? E aí tem o Ryan dizendo... Não, eu vou ficar aqui com meus irmãos. Eles são meus irmãos, não sei o quê. Que dá um... Bicho, se eu fosse um daqueles soldados que foi resgatar ele, cara... Eu dava muita porrada nele. Oh, seu merda! A gente veio te resgatar e tu ainda não quer ir embora, ô... Você não entendeu de novo, lindão. O que eu entendi ali foi o seguinte, foi que praticamente os caras, eles perceberam, porque praticamente eles morreriam pelos próprios amigos dele. E o Ryan tava fazendo praticamente a mesma coisa. Porque e veja só, isso? Ryan, qual era a tropa? 7-1 Airborne. Quem pertencia a 7-1 Airborne? A companhia é do Band of Brothers, porra. Então, os caras, ele passou mais tempo com aqueles caras junto treinando, porque eles estavam treinando desde 43. Estavam treinando pra ir pra quê? Então o Ryan, ele com certeza se alistou nos paraquedistas, treinou com os paraquedistas, deve ter ido pra Curri, pra tudo quanto é lado, esse tempo todo treinando, depois é que desembarcou. Ou seja, ele estaria com muito mais contato com o pessoal da equipe dele do que com os próprios irmãos. Tanto é que a referência que ele fala dos irmãos era do tempo que era menino, não falava mais como jovem, entendeu, cara? É, que por ele isso, fala no final, né? Entendeu, cara? Então... Meu amigo, você é da equipe da banda da Easy Company, a companhia é, sou da Easy Company. Tô até pouco, cara, ó, teu irmão morreu. Esse aqui que são meus irmãos? Esses caras que estão cagando comigo, estão se fudendo comigo, estão morrendo comigo. Não é o meu irmão que tá lá nos Estados Unidos. Entendeu, cara? É diferente das tropas que foram encontrando, que eram as tropas que não tinham muito tempo de relacionamento. Os caras da companhia, os paraquedistas, estavam com relacionamento há quase um ano. E aí a gente tem mais um exemplo da logística de guerra, né, nessas cenas finais, que eu acho muito bacana, cara. Eu acho muito, muito legal o jeito que eles fazem, a engenhosidade deles pra, diante de tão pouca munição que eles têm, de tão pouca artilharia que eles têm, pra combater uma tropa que tá vindo pra destruir uma ponte que tá com, tecnicamente, com uma artilharia mais pesada, né? Uma artilharia bem mais pesada. Aquilo ali foi uma missão suicida, na verdade, né? Aquilo ali, pra mim, é uma missão suicida, porque eles tinham pouca munição, e os caras estavam chegando, você vê lá o sniper lá, falando lá, ó, ele vai ficar lá em cima, ver, aí ele avisa o povo na hora que tá chegando, né? Meu, só a primeira leva de soldado, só aqueles carinha lá pra matar 50. Tem 50 pra matar na primeira leva. Aí depois foi chegando mais. Eu falei, caramba, mano. É uma missão suicida aí, né? A missão suicida, Dinho, pra mim já era salvar o soldado Ryan. Eu acho que já era ali uma missão suicida. Não foi uma missão suicida. Não interprete assim, não. Eles mandaram os caras que tinham certeza que esses caras iam voltar. Se tornou suicida por quê? Veja só. Por que se tornou suicida? Porque primeiro, eles foram procurando os caras e não foram encontrando. Eles poderiam ter chegado, não encontrando, o cara morreu, voltava e foda-se, que a maioria das missões aconteceu isso. Só que o Miller insistiu em encontrar o cara. E quando encontraram, ele podia ter pedido, falado, vai embora comigo, e não ficou pra guerra. Eles mandaram porque sabiam que o Miller tinha um senso de sobrevida muito grande. Por isso que mandaram ele. Quando eles escolheram o Miller, sabiam que ele ia voltar. O que aconteceu? A única diferença é que o Miller morreu. Mas o Burns estava lá, que era o subtenente dele, que era o último homem dele, comandante, que entregou e fez a missão. Quem completou a missão é o cara. Qual foi o significado que o os Spielbergs. Mesmo aqueles que não queriam fazer a missão, completaram, que foi o caso do Burns, que não queria fazer. Uhum. Ele não queria fazer a competição, não queria fazer. Mas quem terminou a missão foi ele. Ele que levou o Ryan lá pro comandante. Ó, todo mundo morreu, viu, seu bosta? Só sobrou eu e esse Zé Ruela aqui, que é o agregado aqui, que é o bundão aqui, que a turma enrabou ele. Porque ali, na verdade, ele... ali não foi ele ter perdido a bala, não. O cara ali deu uma curra nele ali, na verdade, entendeu? Uhum. Era o alemão, o pegou leve, entendeu? É, só pra colocar... Eu não lembro a palavra que eles sempre usam. Fuba. Fuba é o significado. Eles sempre falam. E, pelo menos pelo que eu entendi, não tem um significado concreto, fuba. Isso é uma expressão do exército regular americano, que é uma expressão da aeronáutica. Que tudo dá errado, que é isso, fuck you, fuba. É fuck you, unit combustion. Você está fazendo uma atitude que vai foder tudo. Então é uma expressão, uhum, uma expressão da aeronáutica. Não é do exército. O exército pegou e copiou. Mas é uma expressão da aeronáutica. Você quer saber o significado de fuba? Assista o filme Memphis Belle, onde tem um momento que eles falam sobre isso. Entendeu, meu camarada? Eu não vou gastar meu português pra explicar isso, não. Vocês vão pro... Pesquisem, pesquisem. Isso não tem no Google, está no filme. Boa, Giovanni. Boa. Eu achava bem interessante. Toda hora eles falavam as palavras um com o outro. Fuba. Outra coisa que é bem interessante no filme, que a gente vê ao longo do filme também, que é essa questão de rendição, né? Vocês não são minha rendição. Eu não acredito que vocês não são a nossa rendição e tudo mais. E ele fala... Tem algumas partes do filme que fala isso, principalmente no final, né? Que tem mais nenhum comandante maior ali. É o único que tá agora... É o Miller que chegou, né? O cara diz, vocês não são a nossa rendição. É basicamente como é que funciona essa questão de rendição, Giovanni. Toda tropa tem um limite de combate. Então, teoricamente, por exemplo, mesmo uma tropa avançada, vai alguém lá para render, para ele descansar, sair do combate. Como ali, ali seria o dia... Se você entendeu, ali seria mais ou menos 5 dias depois do desembarque da Normandia. Então, até que no terceiro dia, o Miller chega e fala, nós temos que ir lá buscar o cara do Ryan. Quer dizer, já teve o primeiro dia, o segundo. No terceiro dia chegou a notícia que tinha que resgatar o cara. Ele deve ter passado mais 2 noites ali, que tem a primeira noite que o Carpazio morre. Uhum. Depois tem aquela noite que ele troca ideia lá com o Gary Sinise, que é o... Ele tá trocando ideia lá no... Na igreja. Depois ele se prepara. Então seria o 6º dia, na verdade. Cara, só foi 6 dias depois do desembarque da Normandia. Imagine, gente, que quantas horas de combate os caras estão. Os caras estão extenuados. Então aquela turma perguntou toda hora, perguntou, você é a minha rendição? Por quê? Ele rende os caras e os caras ficam no posto e eles vão embora. Mas aí que eu não entendo. Por exemplo, Não era mais prático o capitão, a tropa do capitão John Miller, eles chegam lá, o soldado Ryan não quer ir com eles. Eles não podem voltar sem ele, Giovanni. Eles tinham que voltar ou com ele ou ficar ali. Eu não entendo, eu pelo menos ao meu ver, sem ter nenhuma, sem saber de nada de exército, se eu fosse comandante, eu voltaria. Ah, se quer ficar, fica, mas como é toda a questão... Vamos fazer a didática que o Capitão Nascimento ensinou muito babaca que nem você entender que é a cabeça de militar. Missão dada é missão? Cumprida. Então, ele cumpriu até o fim. Então o que acontece? O cara chegou e falou que o Ryan, a única diferença é que o Miller viu que os caras estavam fodidos, ele, que o comandante falou, não vou deixar esses caras aqui pra virar, vou ajudar eles. Então foi uma decisão do Miller, que qualquer militar bom como ele é, ficaria pra apoiar. Então aí, ele deixou de deixar uma missão segura e se tornou suicida. Porque a ideia do cara, quando mandou o Miller, ele sabia que ele ia e voltava. Porque uhum. o cara passou por Anzio, o cara passou pela Itália, desembarcou na Normandia. Porra, ia só pegar o cara e trazer, não ia conseguir chegar? Ia. Só que naquela circunstância ele falou, não vou deixar essa turma sozinha, se fudendo, vou ajudá-los, vou ficar. Foi uma decisão dele, minha decisão, eu vou ficar. Abaixa! E aí a gente vai indo pro final, tem aquela questão dos aviões, né, que chegam pra ajudar no... Antes de mais nada, aquele momento que o Miller tá dando tiro com aquela pistola, pá, que pistola é aquela? A pistola do Capitão América também, viu? Ah, é? É uma 1911, se eu não me engano. É uma 911.44. Meu pai tinha uma daquela. É, eu não entendi essa cena. Ele tá dando um tiro no... Adonias, se ele vai cair atirando, Adonias. Sim, cara, mas peraí. Vamos pra lógica. Aprenda ele tá atirando com o Capitão canhão. Nascimento. Se é pra cair, cair matando. Cai atirando. Verdade. Ele tá atirando no canhão, pô. Pera aí, pô. Não, que canhão? Tá atirando contra um tanque. Por quê? Ele falou, já que eu tô morto. Ganhei um tanque, isso. Ele tá atirando contra um Panzer IV. Então, se eu vou morrer, esse cara vai levar bala. o tanque em direção dele lá e atropelar ele, na verdade. Só que, o que aconteceu? Quando as missões aeronáuticas conseguiram desvencilhar foi exatamente 6 dias depois, quando os aviões conseguiram desintoxicar as linhas, você pode ver que o detalhe do espelho eu acho lindo. Você viu que o avião veio com marcações com listas brancas, lembra disso? Uhum. E pretas. Ali é aviões do dia D. Uhum. Então aquele avião já estava em missão há 6 dias, aquele P-51. Então ele vinha limpando todas as pontes. Quando ele chegou naquela ponte, que era a ponte mais afastada, ele cumpriu a missão na hora que o Miller chegou, né? Agora, o que me chamou a atenção naquela cena é o seguinte. Primeiro, aquele uniforme era o uniforme do Capitão América do primeiro filme, que é um comandante do G.I. Joe, que é da tropa, do 101 Airborne, tá? E aquela pistola que o Miller tá usando, meu pai tinha em casa. Meu pai tirava serviço com a pistola daquela. Nossa. É certo? Infelizmente, não está com a família, ele é irmão do O, porque o meu pai acabou ensinando a todos nós que arma não prestava. Por incrível que pareça, fui criado com arma. Lá em casa tinha 4 tipos de arma. Tipos, não disse a quantidade, viu? Tipos. Tinha pistola, tinha 12, cano curto e carabina dentro de casa. E outro tipo que eu não vou dizer que era... Até é perigoso dizer que tem em casa. Você é perigoso, hein, Giovanni? Sério, você é muito perigoso, cara. E outro detalhe, eu brincava. E eu brincava com meu irmão de banho. Por isso lá no... Nossa. Tô falando sério, cara. Brincadeira, meu pai liberava pra gente. Tava lá, eu fui criado com arma. Desde que, olha, com 6 anos de idade, a gente ganhou, cada um ganhou um canivete. Ninguém se cortou. Canivete suíço. Canivete militar, que é aquele canivete gigantesco com a jaca do Exército Brasileiro. Nossa. Mas deu um pra cada um pra brincar. Ué. Filho, eu tô com presente aqui, né? Canivete. Vocês estão brincando, mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês assim, de boa, vocês que vão entender. Teve uma vez que a gente tava batendo papo, aí tá aquela coisa toda. E meu pai chegou pra gente e falou: ah, meu filho, você sabia que o egípcio usava o ioiô como arma? Pronto. Começou eu e meu irmão jogar o ioiô no outro, cara. Então, coisa de criança. O que eu quero chegar pra você é o seguinte: aquele final, ele representa exatamente o seguinte. É o ponto que o Miller chegou o seguinte, ele se doou tanto na guerra que ele não interessa, ele tinha que terminar a missão, mesmo que seja com um dragão. Sim. Ele não tinha mais nada que fazer e de repente veio um anjo que salvou ele. Então essa é a representação. E o P-51 foi considerado exatamente, é o Cadillac dos Céus, né? Ele era o anjo dos céus. E outra, era uma referência que o Spielberg usou lá do filme do Sol Nascente, entendeu? Que aparece o P-51. Uma parte do final que eu acho bem bacana, cara, é ele falando pro Ryan lá, né? Ele fala, ó, faça valer a pena, sua vida, né, cara? Aí no finalzinho lá, quando ele já tá velho e tudo, foi aí que você percebe que aquele velho, no começo, ele era o Ryan, tudo, ele chorando no túmulo lá, falando assim, ó, me desculpe, mas eu tentei viver minha vida da melhor forma possível. Cara, ali eu comecei a chorar pra caralho, na primeira vez que eu tava no cinema, e reassistindo hoje é uma cena muito impactante. É sensacional esse final, cara. Sensacional, né? Ele mostra a família dele e diz, olha, eu tentei da melhor maneira possível. Ele fala pra mulher dele, cara, ó, fala que pro capitão, praticamente, se que eu sou um bom homem, cara. O cara ainda tá preocupado de falar pro túmulo lá do capitão dele e falar assim, ó, que ele era um bom homem, que ele soube viver a vida, cara. Foda demais, cara, aquele final. Mais uma vez, vocês não entenderam o filme, né? Quando ele falou pra mulher, foi um homem, foi. Quando ela virou, ele botou a roupa de Carmen Miranda, começou a dançar lá. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Cumpri minha promessa! Agora você sempre... O que é isso? Dá chupeta. Abaixa! E aí a cena termina com ele fazendo a continência, né? Dando a continência pra o... Porque a continência é o símbolo maior de respeito a um superior. Sim. Cara, muito bacana. Filme muito bacana. E é isso aí, gente. James. Capitão John Miller. Diga que eu vivi bem. O quê? Que eu sou um bom homem. Você. Life Euler 07. Vamos acabar aí. Atonias Marques. Sim, sim. É, live Wednesday, tem que acordar cedo amanhã. O bebê vai ter que acordar cedo, que mamãe vai botar o café da manhã. Ai, tadinho. Eu adoro fazer isso, esse recadinho. Eu boto pra quebrar. Não, sério. Eu sabia que Giovanni ia zoar com isso. Ai, Jesus. Tem que acordar cedo de amanhã, eu tenho que trocar a flauta, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Meu irmão, fica me zoando, porra. Então eu posso zoar os outros, vamos lá, sério. É, o... Porta, volta, banana, vamos pra lá. É... Amigos, eu queria agradecer muito pela participação. Eu fico muito emocionado com esse filme do Ryan, porque é um filme que marcou minha vida. Que cá entre nós, Ele faz parte de um grupo seleto de filmes que eu gosto de sempre rever. Eu tenho. Tem muita gente que se pega para buscar defeitos do filme, não vê o lado bom do filme. Por exemplo, existem sites especializados em falha nossa que focam exatamente os problemas que o filme apresenta. Tem um detalhe, assim, por exemplo, mínimo para mim que eu acho do filme, que quando a mãe do Ryan atende o telefone, você observa que o fio dela é um fio enrolado. Então, muita gente sabe que em 1940 os filmes eram filmes retos, tinha esse negócio de enrolado porque o telefone não era muito usado. Ah, mas isso é detalhe, cara. Tem meio que se pega nisso, cara. Se pega, porque em 44... Esse 44, o cara tinha... O filme não era desse jeito, quer dizer... Tem gente que se pega esses detalhes do filme. Mas não vê o trabalho de pesquisa de uniforme, de preparação do pessoal, de arrumação, de orientação, de qualidade que foi feito o serviço. De qualidade que foi feito o serviço, entendeu, gente? Uhum. Uma vez chegaram pra mim e pediram 10 filmes pra recomendar. Inclusive, foi os 10 filmes que eu coloquei para uma referência para as recomendações que eu faço no Soldado Ryan. Só que quando eu fiz a primeira lista, eu botei os filmes que eu recomendava para mim. E o Soldado Ryan foi o primeiro filme que eu botei. Aí depois chegaram para mim, não, Giovanni, tem que ser recomendado para todo mundo. Alguma coisa que as pessoas não virem e tal, que seja importante para você. Tive que refazer e tive que sacrificar o Soldado Ryan, certo? Para tirar da lista, porque eu tinha que dar um foco de coisas novas também. Então tive que fazer opções de algumas coisas. Mas ele fazia parte também de uma referência familiar até, cara. Então para mim é muito importante esse filme. Ele é um filme atemporal, já tá caminhando aí para os seus 15 anos, e eu acho que ele continua aí valendo como um filme bom, pode vir assistir qualquer hora sem problema nenhum. Vence a famosa guerra, a primeira regra que o pessoal criou por aí, dos 15 anos, ele tranquilamente transita até hoje. Bom, vamos terminando aqui, né, gente? Foi muito bom comentar e falar um pouco sobre esse grande filme. Mais uma vez, a todos que estão nos escutando, a gente tentou aqui trazer um pouco daquilo que a gente sentiu e sente toda vez que a gente assiste o Resgate do Soldado Ryan. Mais uma vez, foi muito bom ter a presença aqui do Giovanni e do Dinho. Então, quero agradecer mais uma vez aí, Giovanni. Mais uma vez por estar aqui, né, cara? E você já pode ir, deixar aí seu recado pra galera. Pra quê? Então tá, não quer deixar, então beleza. Ai, vamos lá, cara. Não, quem conhece meu trabalho, eu sou modelista, né? É um hobby. Eu tenho um blog que é o miniaturasjus.wordpress.com, onde é que eu boto minhas coisas que eu tô precisando atualizar, por sinal. Sou mesmo participante do Rapadura. Participo também do Cabine, com muito orgulho, do Cabine do Tempo, certo? Que é um site com propostas ideais também. Assim, forma também, entro como participante também com o pessoal da ZilaCast. E agora estamos aqui no MisturaCast. Tudo junto e misturado. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, cara. Valeu, obrigado. Dinho, mais uma vez, obrigado pra você, cara, por ter separado o tempo também aí pra estar aqui com a gente, batendo esse papo, conversando, falando um pouco sobre esse filme bem bacana. Contrata ele pra editar teu filme. tá tempo demais, cara. Muito podcast pra editar, mas valeu mesmo, cara. E obrigado, eu gosto de gravar com o pessoal aí, tipo, com amigos, tudo. E também, eu falei pouco hoje, né, mas porque também tem o Giovanni aí, cara, que pra falar de filme de guerra, ele é o cara. Então, eu fico mais vendo a aula do Mestre Giovanni aí, que é amigo nosso. A gente fica aí mais como espectador, né? Chama o Giovanni. Não, ele fala pra caramba, mas se aprende. Isso que é bacana. Exatamente. Mas quem quiser me encontrar também aí, que nem ele já falou lá, o Giovanni, ele também faz parte lá, é amigo nosso, é membro honorário aí, tá, vira e mexe, tá gravando com a gente lá. Eu sou do Cabine do Tempo, podcast de não só de cinema, porque a proposta era começar a falar de cinema, mas hoje em dia a gente fala de tudo. Hoje em dia a gente tem 5 podcasts lá no site, tá? Tem podcast de música, tem podcast de games, tem podcast de notícia de games e podcast de cinema. Então acessem lá, cabinedotempo.com.br, e vira e mexe, eu também tô lá no AzilaCast lá, eu e o Giovanni lá falando muita besteira, lá enchendo o saco, brigando. Então, mas vira e mexe sendo preso, mas também, e também vira e mexe aí, quando me convidarem, estou aqui no Mistura. Então, é todo mundo junto aí, todo mundo é amigo, cara. E brigadão mesmo. Bacana, cara. Obrigado mesmo. E Igor, pode se despedir aí, cara. Pode deixar aí o jabazinho aí, falar onde é que a galera pode te encontrar, e mais uma vez te agradecendo aí por ter participado aqui com a gente. Bom, obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Foi muito bacana aí participar. E se o pessoal quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, meus livros, tem o meu site, o igoralcantara.com.br. E eu também tô lá no site, no podcast Mundo Freak. Se você quiser ver quando a gente fala sobre mistério, sobrenatural, lendas urbanas, etc., dá uma conferida lá, que é no mundofreak.com.br. Beleza, cara. Valeu mesmo. Obrigado. A gente vai deixar o link aí pra galera curtir. E é isso aí, Igor. Valeu. Willer, E aí, cara, pode aí se despedir, né, Willer? Tamo aí na luta, né, cara? Tamo aí, Graças a Deus, já com o nosso endereço já certinho, tá? Isso aí, agora é bola pra frente, continuar o trabalho e ganhar nosso espaço com humildade. Valeu, pessoal, por terem ouvido mais Mistura Cast. Fique com Deus, abraço, tchau. Pra acompanhar a gente é lá no Twitter, é o @misturama_site. O e-mail, você já sabe, é o misturamaculturapop@gmail.com.br. E quem tá escutando pelo feed, né, no iTunes aí, ou pelo feedzinho, vai lá no nosso site, né, é www.misturamas.com.br, sempre com matérias novas, novidades. A gente também sempre tá aí deixando lá na aba parceiros, a gente tem lá o Cabine do Tempo, a gente também sempre deixa aí também o Miniatura Gigi pra galera acompanhar também o trabalho dos nossos amigos e parceiros. E quero desde já também mandar um abraço aí, não sei se ele tá escutando, mas pra o Joel, né, cara, quem aí que escuta o Mistura, que escuta o Asila também, a gente não pode deixar de dizer que o Asila aí tá em uma fase aí, tá parado por um tempo aí, por questões pessoais aí, né, questões... porque foi troca de sexo, então o Joel vai ver a Joelma. E também a gente tem que... O Joel vai ver a Joelma. É isso mesmo, ele vai ver a Joelma, vai casar com o Manuel. Não é só isso. Vai largar a mulher. Vamos sacanear o cara, não, ele é amigo. Não, mas o Joel também, ele tá... Em primeira mão, vou falar aí, tá? Não sei se ele vai... Depois ele vai me xingar, mas o site do Asila está sendo totalmente reformulado e já tem podcast gravado, eu editei alguns, o Joel também tá editando, então, cara, logo o Asila tá aí pra galera tudo ouvir de novo aí. Bacana, vai ser o portal da Gaiola das Loucas, entendeu? Sim, vai ser um novo, vai ser um site bacana aí pra todo mundo aí do Asila. Eu tô até agora pensando o que é um anão gigante. Quem quiser saber o que é um anão gigante, a gente vai deixar aí também o link desse cast aí lá no Asila, vale sempre a pena falar também do Asila. Essa é a teoria mais foda que existe no planeta. Que é um dos casts aí que me inspiraram, me deram aí esse gás pra poder fazer o Mistura Cast. Então, Joel, abraço aí pra você, cara, melhoras e breve, Joel tá voltando aí para os podcasts brasileiros aí. Então, galera, obrigado, valeu, até a próxima semana com mais Mistura Cast. Obrigado a todos que nos escutaram, que nos acompanham. E é isso aí, gente. Comentem, falem e sempre nos acompanhando. Valeu, galera. Tchau. Ei, papai! Acabou nessa porra. Vocês estão aí ainda? Uhum. Acabou. Tamo aqui. Os ouvintes estão ouvindo a gente ainda? Então, final Ferris Bueller. Vai embora, pô. Desliga essa porra. é isso aí, cara. Desliga essa caceta, porra. Obrigado, valeu a todos. Esculhambando o podcast dos outros. Vai embora, porra. Desliga essa porra. A todos que escutaram. Pra aquele também que não escutaram também. É, quiser.